Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz um primeiro programa dedicado ao esperado e festejado disco de Ana Costa. Hoje é o melhor lugar. Começamos com a faixa título, Hoje é o Melhor Lugar, parceria de Ana Costa com Zélia Duncan. O tempo vai passar. Que ela vai voltar dentro de um balão colorido. E eu vou voar bem alto, sorrindo. O sorriso mais bonito que você já viu. Ela vai voltar dentro de um balão colorido. E eu vou voar bem alto, sorrindo. O sorriso mais bonito que você já viu passar. Ana Costa, uma nova geração do samba, uma voz que se destaca na Lapa musical carioca, traz um disco pessoal muito bem produzido e com muito swing. Confira em Filosofia de Vida, de Martinho da Vila, Marcelinho Moreira e Fred Camacho. Meu destino eu moldei, qualquer um pode moldar. Deixa o mundo me rumar, para onde eu quero ir. Dor passada não me dói, e nem curto nostalgia. Eu só quero o que preciso pra viver meu dia a dia. Meu destino eu moldei, qualquer um pode moldar. Deixa o mundo me rumar, para onde eu quero ir. Dor passada não me dói, e nem curto nostalgia. Eu só quero o que preciso pra viver meu dia a dia. Pra que reclamar de algo que eu não mereço? A minha razão é a fé que me guia. Nenhuma inveja me causa tropeço. Creio em Deus e na Virgem Maria. Encaro sem medo os problemas da vida. Não fico sentado de pernas pro ar. Não há contratempo sem uma saída pra quem leva a vida devagar. Hoje é o Melhor Lugar, de Ana Costa. Foi produzido por Carlinhos Sete Cordas, que coassina os arranjos juntamente com Itamar Assieri. Tocam Carlinhos Sete Cordas no violão de sete, Alceumar e Márcio Hulk nos cavacos, Cláudio Jorge, violão de seis, Marcelinho Moreira, Silvão Silva, André Siqueira nas percussões e outros. Ouça o som que eles fizeram em Sou o Samba, música de Ana Costa e Agrião. Quero mandar um recado que pra ser ouvido não faço esforço. Eu sou a trilha sonora que tá na voz desse povo. E vou na veia de todo sambista, não saio do imaginário. Mudaram o meu cenário, mas tô aí bem de novo. Não esqueço do meu passado, já comovi tanta gente. Andei e de passo a passo, também inspiro o presente. Preparo então meu futuro, mas sem juízo final. Eu não deixo furo, não durmo no ponto e mando um sinal. Nos braços da poesia, o mal então se desfaz. E o povo numa euforia com a bandeira da paz. Sou o samba e vou me Quem me dera, de Silvão Silva e Mestre Louro. Mais uma faixa do excelente álbum de Ana Costa. Quem me dera, quem me dera, quem me dera amor. Fossem chuvas de verão, gotas pra molhar o teu sorriso. Tanto me importa um lindo olhar a me guiar. Quem me dera, quem me dera, quem me dera, quem me dera amor. Fossem chuvas de verão, gotas pra molhar o teu sorriso. Tanto me importa um lindo olhar a me guiar. Os teus lábios, os meus desfrutar. Quem me dera poder revelar com clareza o amor amor de nós dois. Nossos corpos molhados de prazer, num ninho de amor adormecer. Quem me dera pros teus lábios os meus desfrutar. Quem me dera poder revelar com clareza o amor de nós dois. Nossos corpos molhados de prazer, num ninho de amor adormecer. Ana Costa com seu álbum Hoje é o Melhor Lugar, é o disco do dia de hoje, um lançamento da gravadora Biscoito Fino. Pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Você gostou desse disco? Você pode ganhá-lo escrevendo para nós no e-mail discododia@radiomec.com.br. Cite o artista e o álbum e você poderá ser sorteado entre as 10 primeiras mensagens. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais Ana Costa no Disco do Dia.